63, Vento 160, Bravo 069, Porto Alto, Colapos, 30. Três, bom dia. Lima tem, capoeira no zero. Dois, dois, dois, nove, da presente, vai na pro de Itap. Onde? Itap, 2229. Tá, 2, 2, 2, 9. 6, bom dia, mantém ponte para guardar. 6, decolagem 37, controle 208. 208, gente, bom dia. O gol no 9. Continua, gol 1093. Vai manter posição, estimar 2 minutos de decolagem. A aeronave da companhia que decolou, mesmo saída aqui. Gol no 963, contato radar na decolagem, sou para o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol no 963. Gol 1093, vento 150 graus, 069, autorizado a colapso, estou no zero. Gol no 865, após início de companhia, Lima tem, terceiro no zero. Saído 2229, após ETAP, desce para 2 mil pés. Que legal, 1014, autorizado a final do procedimento LS, X-ray, reporte da tripa. ETAP 2000, autorizado LS, 2229. 0, controle no 0, décima 8. 208, voo no 093. Quatro, 201, chame Centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 13395. Qual é a segunda? 13395, azul 4201. Ok, 25, Golden 3395, bom dia. Controle Salvador, Golden 0093. Uno 093, contato radar na decolagem, sua para nível 360, perfil da Delta. Perfil da Delta, 360, Gol 1093, solicita proa de Dael. Uno 093, mantém o perfil da saída. Mantém perfil no 093. No 093, as duas aeronaves mantendo o perfil da Star. Obrigado. Conta City. Pois não. Cinco da colada 42, controle da 0798. Um 208, gol no 865. Controle gol no 865, cruza 1000 pés da Arbor. Gol no 865, contato radar na decolagem, soa para nível 360, perfil da Arbor. 360 Arbor, o voo no 860. Voo no 093, da presente Moileta. Obrigado, mano. Gol 1649, desce via para 2000 pés, QNH1014, autorizada final do procedimento ILS X-Way, reduz a velocidade para 200 nós, número 2 para aproximação. Gol 1963, passa nível 1160, chame agora Centro Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13395, gol 1963. Total 9904. Desça para nível 050, QNH1014, autorizada a chegada a mais. No ILS, Passaredo 2229. Passaredo 2229, ciente, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 895, obrigado. 1093, suba para nível 340 restrito. Restrito 340, 9093. Pistão. Camarada. O 2229 baixou e travou uma milha do externo. Série 2229, autorizado, pouso pistão 021 no 50 graus 089. Eu pouso na pista 10, 2229. Gol 1093, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 25, 13395, gol 1093, bom feriado. Direcionar reportar esquilo oficial. Total 9904, desce via para 2 mil pés, QNH 1014, autorizada final do procedimento ELS X-Ray, reporte estabilizado. Desce via para 2000, pode estabilizar, senhor. Gol no 649, estabilizado? Não, ao momento. Gol no 649, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 895. Gol 1865, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. 260288. Bom dia. 9, sola 50, direita, sola 21, decimal 9, cogim 121, decimal 1. Solo 121, decimal 1, passaria. Os ataques, reporte passar, que serve. passando o externo, baixando a travada. Voo no 649, checa trem de pouso, vento 160 graus, 089, autorizado pouso, pistola 0. Autorizado pouso, da L, baixando a travada. É, confirmando a pistola 1, tá ok? Cuidado, ingresso, porta elétrica, não, quero. Pelo Serra Lima, Aulinha, tem livre decolagem, pistão 7, vento 160 graus, 069. Nosso solo 53, direita, solo 2, MS1. Bom, vindo pro. Solo 649. Solo 53, vou ligar à direita, solo 2, MS1. Voo 649. 1, 2, 1, 1, confirma. Afirma. 1, 2, 1. Pilo Serra Lima, da Clock 54, controle 120, até final 8. 1208, Pilo Serra Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu, Pilo Serra Lima, decolado na sua escuta. Papa Romeu, Pilo Serra Lima, contato radar na decolagem, sul para nível 160, saída Árvore. 160 Árvore, Pilo Serra Lima. Total Total 9904. Complete a aproximação, chame torre 118.95. Fala, Serpente. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima. Tráfego na posição de 1 hora 12 minutos na final do procedimento ILS X-Ray. Tá ciente, tem o tráfego onde quer. Total 9904, cheque trem de pouso, pista 1, ainda vento 160 graus, 06 nós. Autorizado pouso, pista 10. Alema. Meu quilo Sierra Lima, confirme a radial ideal para Sierra November Mike Lilac. Um momento. Ah, 280. Radial 280. Gente, o Papa Romeu Kilo Sierra Lima dá presente, eu vou indo pro de Serra Nova Verde Mike Direct. Gente, aprovando, direto. Total 9904, solo 0 aos 59, solo 21 décimo 9, coxa 1, 21, décimo 1. 1, 21, 1, afirma. 0, autorizado a linha de decola pistão 0, vento 170 graus, ano 0 norte. Quilo Serra Lima, passa nível 160, chame agora Centro Recife, frequência 125. Correção 126, decimal 0, alterna 1288. Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Controle 120 da sinal 8. Um, dois, oito, decimal zero, um, dois, zero, decimal oito, essa carga vem a 570, quer bom dia. Oi, Salvador, bom dia, essa carga vem a 570, decolando a Puca já. Apta 6570, contato radar na decolagem, sua por 370, saída Puca. 370 na Puca, apta cargo 6570. frequência 6570, passa nível 180, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, bom voo. Então 31153, além da cola, pista no 0, vento 150 graus, F79. Dia após início do TAN, a Lima tem cabeceira no zero. Coloco pro outro fora Tapuã, vento 150 graus, 089, Guardião 07. Com 3, decolada 15, controle 20, décima 8. 308, bom dia, 3153. Salvador, bom dia, 3153. 3153, contato radar na decolagem, sul para nível 360, na saída da Elda. 360 da Elda, visual autorizada a Elda presente, 3153. Está presente, boa Leda, 3153. Leda, muito obrigado, 3153. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, controle Salvador, prossiga. Bom dia, 507 para Ondina, decolado. 7, mantenha 500 pés, reporte visual com Ondina, sob condições visuais. KNH agora em Salvador, 10-15, Guardião 07. Pantorai, Ondina, 07. 0192, desça para nível 050, QNH 10115, autorizado a chegar da Mari. Controlando 0.8. 1208, boa. Zero nove dois, prossiga. Uno 092 da presente foi na pro de TAP. Controle Salvador, bom dia, Rio 9811, decolou na sua escuta. Rio 9811, contato radar na decolagem, sua para nível 310, saída Momo. Momo, livre ascensão 310, Rio 9811. Nossa, 3 para cópia 1-2, na cima 1. E frequência livre 1-2-3-4-5, reporte agressivo. Rio 9811, pode voar Buco? Sim, para o controle, Rio 9811, pode voar direto a Buco? 9811, aguarde coordenação. Gente. Gol 1755, controle Salvador. desça para nível 050. QNH 10015, autorizado a chegada a Ponte. Gol 1092, após ITAP, desça para 2000 pés. QNH 10015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. No 092, copiou o controle Salvador? Gol no 092, após ITAP, desça para 2000 pés. QNH 10015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. TAM 3153, passa nível 150, chame Centro Recife, frequência 125, decimal na terna 13395. TAM 3153, na escuta do controle? É 1255 1, alterna 13395, TAM 3153. 251395, obrigado, 3153. Nove oito uno uno, dá presente pro Iabuco. 98-11, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 126-85, alterna 12545. Boa. Gol 1755, desafia para 2000 pés. QNH 10-15, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Além da bola, fica no zero, vento 160 graus, 0,62. Estabilizado, gol 1092. Gol 1092, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1092, Índia Sierra. 092, bom dia. Repórter 3 checado, Romare Pista Livre. Para o gol no 093. Travado agora no 0,92. Gol no 0,92, vento 1,50 graus, 0,69. Que legal no 0,15. Autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso no 0, gol 1,092, 1015. É, confirmando apenas a matrícula, gol no 0,92. Afirmativo. Sim. Gol no 7,9, decolado aos 3,1, no controle 2,0,2,8. Agora o controle do 08, bom dia, obrigado. Dia, controle gol 1759. 759, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol 1759.